frequency. It's only will contact the Brasilia Center on frequency 127 decimal 3. Alternando o centro Brasília, frequência 127 decimal 3. errou 3-4-0 na ponte, posição do Sagasta na frequência, alternando o centro da Brasília, frequência 127, decimal 3. Gil Azul, Alfa, Yankee, Charlie. Possível, Alfa, Yankee, Charlie. Alfa, Yankee, Charlie, no pátio 3, solicito aqui autorização para rebocar a aeronave até a Taxiway, livrando a interseção Golf, para poder a gente fazer cheque de motores em alta potência por aproximadamente 20 minutos. Já foi feita a coordenação com a Infraero. Positivo, ensaio ciente, inclusive aqui do lado aqui. Ciente autorizado, reporte ingressando Taxiway Alpha. Ciente, reportar Alpha. Está mantendo o voo 3B0-4181 na posição do Sagaz. Chame centro da direita, frequência 17.3. só de passar para o número 1. Iniciando o cheque de motores. Ok, Liberar, qual o número máximo que pode manter para o sequenciamento? Austria.

Frank Charlie, pronto para cheque de motor. Tente reporte ao término. Ok. Azul 457, bom dia, identifique sobre região a Serra Dália, nível 300. Saiu 2255, centro Recife, bom dia, identifique seu pedido na Serra, mantenha o livre voo 360, 2255. Aguarde coordenação com o centro Brasília, passa dentro 2255. Look to the 506, scope 9 under the radio surveillance level 380. Azul 4157, sub mantém nível de voo 340, 4157. Direita proa 275, seu limite após 30 mil, essa proa reação a navegação na torre de sagaz,